faço tudo pra gente ficar de boa. Mas você insiste em brigar à toa. Diz que desse jeito não dá mais, que outros casais são diferentes. Eu não gosto quando você me magoa. Logo, logo eu vou atrás de outra pessoa. Não é o que eu quero, então vem cá. Para de fazer isso com a gente. O que passou, passou, ficou pra trás. Você sabe que é demais quando fica de bem comigo. Que tal a gente tão viver em paz? Tenta que chega mais. Hoje o nosso dia foi tão lindo. Só você não vê que eu e você somos o que todos querem ser. Só você não vê que eu e você longe um do outro nada a ver. Quem me conhece sabe que eu sou todo seu, verdade. Quem me conhece sabe que a minha metade é você. Ligue e contrate Tops Entretenimento 71991108082. Portal pra gente ficar de boa. Mas você insiste em brigar à toa. Diz que desse jeito não dá mais, que outros casais são diferentes. Eu não gosto quando você me magoa. Logo, logo eu vou atrás de outra pessoa. Não é o que eu quero, então vem cá. Para de fazer isso com a gente. O que passou, passou, ficou pra trás. Você sabe que é demais quando fica de bem comigo. Que tal a gente então viver em paz? Tenta que chega mais. Hoje o nosso dia foi tão lindo. Só você não vê que eu e você somos o que todos querem ser. Só você não vê que eu e você longe um do outro nada a ver. Quem me conhece sabe que eu sou todo seu, verdade. Quem me conhece sabe que a minha metade é você. Quem me conhece sabe que eu sou todo seu, verdade. Quem me conhece sabe que a minha metade é você. Um abraço pro meu irmão Júnior Kikiki. Estúdio Rec, seu sucesso começa aqui. Chamé.